É a 18ª Festa da Castanha, está a ser preparada com grande cuidado, por forma a não defraudar as expectativas que já se foram criando sobre este evento. Este ano, por aquilo que é dado saber pelas condições de meteorologia, elas não vão ser famosas, mas nós também já estamos habituados. Festa da Castanha também sem chuva, também já não será a Festa da Castanha. Infelizmente este ano a quantidade da nossa castanha local não é tão grande como é o habitual. Tivemos que recorrer a castanhas de outros sítios, mas castanha nacional. É um evento que atrai muita gente do concelho, mas também da região. Sim, ela é transversal à região. E com quantos expositores é que vão ter? Neste momento temos 60 expositores e já rejeitamos alguns porque não temos os stands necessários. Castanhas, olha, posso lhe dizer que entre os dois magustos e mais umas castanhas para o trail, porque vamos ter também uma prova do trail, temos à volta de 300 quilos, só para a junta de freguesia, não é? Para os nossos magustos, porque vamos ter um magusto, que é aquele magusto tradicional, feito mesmo no santuário. No dia 22 vamos ter um em Aldeia das 10, às 8h30 da noite. E ambos com castanha à farta, como eu costumo dizer, não só na quantidade, mas também quase que posso garantir na qualidade, e acompanhado sempre de música. Portanto, vamos ter a música tradicional acompanhada dos dois grupos. Para a programação, qual é que é o grande destaque? São então os grupos culturais? São os grupos culturais, sem dúvida. É uma festa regional e temos os dois grupos do nosso concelho, que é o Rancho Folclórico de Rosas de Vila Franca e o Rancho Folclórico Sampaiense, que vai recriar o magusto. Já tivemos uma experiência com o Sampaiense, foi uma coisa maravilhosa. Portanto, as expectativas que nós temos são grandes, são altas. Vamos lá ver se o tempo nos ajuda, porque público vamos ter, de certeza. O objetivo é promover a freguesia, até porque num dia decorre no Largo Alfredo Duarte, na Aldeia das 10, e no segundo Balmaceira Santuário. Eu diria mais, de promover a freguesia, sim, mas essencialmente promover atividades culturais que se desenvolvem no nosso concelho com grande qualidade, e nós é isso que estamos. Vai haver a seguir a Feira do Porco e do Enchido, como vê, atividades culturais no concelho não faltam. O nosso em Aldeia das 10, espero que seja digna da qualidade que no concelho estamos habituados a ter festas.